Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, em nome de Allah, misericordioso, misericordiador, louvado seja Allah, Senhor do Universo, e que a paz e as bênçãos de Allah sejam com o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, com seus familiares, companheiros e seguidores, até o dia do juízo final. Amin. Bom, irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão Sagrado: só são fiéis aqueles cujos corações, quando lhes é mencionado o nome de Deus, estremecem. E quando lhes são recitados os seus versículos, é lhes acrescentada a fé, e se encomendam ao seu Senhor. Aqueles que observam a oração e fazem a caridade com aquilo com que os agraciamos. Estes são os verdadeiros fiéis, que terão graus de honra junto ao seu Senhor, indulgências e um magnífico sustento. Então, irmãos, antes de qualquer coisa, nós precisamos saber que o conceito de iman, fé, iman é fé. O conceito de iman no Islã inclui a crença correta no coração, a afirmação através da língua e a confirmação através dos atos. São três passos que, se não forem completados, não se caracterizará a fé. Quando uma pessoa abraça o Islã, ele abraça por crença sincera e desprovida de dúvidas no seu coração. E sem dúvida alguma de que este caminho é a senda de Allah, é a religião que Allah subhanahu wa ta'ala escolheu para a humanidade, e é a verdade absoluta. Depois dessa crença entrar firmemente no coração, então essa pessoa testemunha através da língua que tal caminho é a verdade absoluta, e abraça um compromisso firme com Allah e com seu mensageiro, compromisso esse que não deve ser desfeito nem negligenciado. Se nós dizemos que, por exemplo, negligenciar um compromisso com qualquer pessoa, com qualquer ser humano, é um ato de irresponsabilidade. Então, o que nós devemos dizer quando uma pessoa negligencia um compromisso com o Criador da humanidade? Então, logo a partir do momento que nós proferirmos o testemunho de fé, então o que acontece? Nós estamos proclamando nosso compromisso em seguir as ordens de Allah e as ordens do seu mensageiro em obediência total a ele. Uma vez firmado esse compromisso, vem o momento no qual nós devemos cumprir com ele em cada momento da nossa vida, seguindo a orientação de Allah e do seu mensageiro, e renovando esse compromisso em nossa total submissão, dia após dia. Uma vez que a gente tenha cumprido esses três requisitos, nós chegamos ao chamado estágio de fé, estágio de iman. Só que acontece que a fé, ela não é algo estático. Nem nossas ações são estáticas. Ou seja, a fé não permanece sempre a mesma. Não permanece sempre na mesma intensidade. Uma vez que as nossas ações variam também. Então, iman, a fé, aumenta quando nós nos dedicamos à obediência de Allah e quando nós nos esforçamos com as ações virtuosas. Como disse Allah subhanahu wa ta'ala no Alcorão, ele foi quem infundiu o sossego no coração dos fiéis para acrescentar fé à sua fé. E a fé também diminui quando nós caímos no pecado e quando nós caímos na desobediência. Porque a desobediência e o pecado se instalam no coração do muçulmano como se fosse uma mancha negra que oculta a fé. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse num hadith que exemplifica essa questão. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: cada coração tem sua própria nuvem de transcurso. Da mesma forma, quando a lua está brilhando e logo vem uma nuvem que troca o seu brilho por escuridão. Sempre que a nuvem se mudar, a lua voltará a brilhar novamente. Ou seja, às vezes uma nuvem, ela cobre o brilho da lua e substitui aquela luz da lua por escuridão. Mas quando essa nuvem sai daquele local, se muda de local, a lua volta a ficar luminosa, ilustrando novamente. E esse é o caso exato do coração do crente. Porque às vezes uma nuvem escura cobre o coração, E isso acontece pela pessoa se viciar em algum pecado. E essa nuvem escura vai impedir a luz da fé de encher o coração. E só vai embora quando a pessoa se esforça em aumentar a fé dela, buscando a ajuda de Allah. Então essa nuvem desaparece e certamente o coração recupera sua saúde cheia de brilho mais uma vez. Então, quando o coração recupera a saúde, ele recupera a fé novamente. O profeta sallallahu alaihi wasallam também disse num outro hadith: a fé desbota no coração da pessoa da mesma maneira que um vestido fica desbotado. Então peçam a Allah que renove a fé em vossos corações. Ou seja, o iman, a fé, fica velha e desbota, da mesma maneira do caso das roupas, que desbotam a cor delas. Então, às vezes o coração fica nublado por causa do excesso de pecados. E por isso, muitas vezes, nós sentimos a nossa fé cair e diminuir. Então, subhanallah, quando nós participamos, por exemplo, dessas reuniões onde a gente recorda Allah, quando nós nos esforçamos em fazer boas ações, quando nós recitamos o Coran, quando nós estudamos a nossa religião, nós sentimos imediatamente a elevação da fé. Nós sentimos a fé crescendo no nosso coração. E aquela vontade esplêndida de obedecer a Allah e seguir a sua orientação. Agora, quando a gente se reúne para assuntos fúteis, desobedecemos a Allah com nossos olhos, com a nossa língua, com nossos demais membros do nosso corpo, seguindo o haram, não recordamos a Allah, então dessa mesma forma, imediatamente a gente sente a diminuição da fé do nosso coração. E as boas ações passam a ficar difíceis e pesadas para nós. Então, um dos nossos salaf, ou seja, nossos antepassados virtuosos, disse: é um sinal de fica, é um sinal de conhecimento da religião do servo quando ele se interessa em aumentar o seu estado de iman, quando ele experimenta uma diminuição. Também é um sinal de fica, ou seja, de conhecimento da religião, o servo saber se a fé dele está em aumento ou na diminuição. Além disso, também é um sinal de conhecimento na religião do servo quando ele conhece por que e por onde os sussurros do shaitan estão vindo. Então, é um sinal de conhecimento da religião a pessoa quando ela reconhece e sabe quando a sua fé está alta ou quando a sua fé está baixa. Então, irmãos, nós precisamos saber que é extremamente perigoso nós deixar a nossa fé cair, deixar a fé diminuir. Uma vez que, se nós deixarmos ela ir caindo, uma vez, ela pode acabar sendo fatal, se nós não tomarmos os meios de curar essa fraqueza. Porque pouco a pouco, se nós deixarmos, ela cai até fazer com que nós sejamos destruídos e totalmente destituídos da fé. E sem dúvida, essa é a maior desgraça que pode acontecer com um ser humano: ele ser destituído da fé. Muitas vezes, se nós estamos acostumados a fazer o obrigatório e também atos de adoração voluntários, tanto obrigatório como voluntário, os primeiros sinais de diminuição da fé vão recair sobre o quê? Sobre os atos voluntários. E vai fazer com que a gente vá abandonando os atos voluntários. Se isso acontece, então o servo tem que se esforçar com paciência e persistência para voltar a cumprir com esses atos virtuosos, voluntários, até que o coração volte a ser saudável e iluminado. Mas se a fraqueza da fé afetar os atos obrigatórios, então nesse caso é muito mais perigoso. Porque nesse caso a pessoa está desobedecendo as ordens de Allah. E ela deve se arrepender e voltar à obediência o quanto antes. Antes que isso seja fatal, e ela tem que se esforçar para corrigir essa fraqueza imediatamente. Como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam num hadith, ele disse: com os cumprimentos para cada ato de adoração, há um período de atividade aumentada. Ou seja, às vezes na nossa adoração, existe um período no qual nós aumentamos a atividade da adoração. E cada período de atividade aumentada busca um período de atividade diminuída. Ou seja, sempre que tem um período de atividade aumentada, logo depois dela vem um período no qual a atividade da adoração diminui. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: então, se a pessoa se acalma Ou seja, diminui os atos de adoração com o que é parte da minha sunna, com aquilo que é voluntário da sunna do profeta, ele será próspero. Ou seja, isso é um sinal bom, quer dizer que ele está se esforçando com as boas ações. Mas se ele se acalma com o oposto, ou seja, com o obrigatório, diminui as questões obrigatórias, então ele será destruído. Ou seja, se a pessoa abandonar os atos obrigatórios, ela será destruída, uma vez que ela está na desobediência a Allah subhanahu wa ta'ala, isso pode acabar levando ela para a incredulidade. Então, irmãos, uma vez que nós vimos como é perigoso deixar com que a nossa fé diminua e as consequências que isso pode levar, então vejamos qual é a causa principal que nos leva a diminuir a nossa fé. Qual é a causa principal que nos leva a diminuir a nossa fé? O sábio Imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, ele disse em suas sábias palavras, ele explicou qual é o motivo, por que que a nossa fé diminui. Ele disse o seguinte: quando uma pessoa passa o dia inteiro dele sem outra preocupação exceto Allah subhanahu wa ta'ala levará o cuidado de todas as suas necessidades e levará o cuidado de tudo aquilo que está o preocupando. Ele esvaziará o coração dele de forma que nele só será preenchido com carinho por Allah, livrando a língua dele de forma que isso só falará em memória dele e fará com que todas as suas faculdades só trabalhem em obediência a ele. Isso no caso da pessoa que passa o dia inteiro na preocupação de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas se uma pessoa passar o dia inteiro dele sem outra preocupação exceto este mundo, Allah o fará aguentar a sua angústia, ansiedade e dor. Ele deixará que o coração dele seja distraído do amor de Allah, para se apegar ao amor dos seres criados. Fará a língua dele só falar em memória daquela criação em vez de se lembrar de Allah, e fará as faculdades dele trabalhar obedecendo-os e os servindo. Assim, ele se esforçará duramente e trabalhará como um animal a servir algo diferente de Allah. Todo mundo que se afasta de ser um servo verdadeiro de Allah e de obedecer e o amar serão carregados com a servidão, amor e obediência a alguns seres criados. Allah subhanahu wa ta'ala disse: mas a quem ficar desatento à lembrança do misericordioso, destinaremos um demônio que será seu companheiro inseparável. Então, subhanallah, se a pessoa faz com que sua preocupação durante o dia inteiro seja somente essa vida terrena, Allah subhanahu wa ta'ala o abandonará na angústia, na ansiedade e dor deste mundo. Então, o principal motivo que faz com que nós diminuamos a nossa fé, que diminua a nossa fé no nosso coração, é nós nos apegarmos a essa vida terrena e nos desapegarmos da recordação de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, irmãos, agora que nós sabemos o motivo pelo qual a nossa fé diminui, então, cabe a nós agora trabalhar para aumentar essa fé, com todos os meios que nós tivermos disponíveis. E esses meios para aumentar a nossa fé, nós dividiremos em três meios. Os meios de combater a queda da fé no nosso coração, nós dividiremos essa aula em três meios. Três formas de nós combatermos a diminuição da fé no nosso coração. Primeiro deles, primeiro meio, combatendo as armadilhas do Shaitan. Esse é o primeiro meio que nós vamos ver na aula. Segundo meio, combatendo os desejos da alma. Terceiro meio, se esforçando com as ações que aumentam a fé. Então, vamos ver cada um desses tópicos. Primeiro deles, primeiro ponto, é combater as armadilhas do Shaitan e lutar contra as armadilhas do Shaitan. Para isso, a gente precisa conhecer quais são as armadilhas e também saber como contra-atacar essas armadilhas. Então, o Sheikh Ibn al-Qayyim escreveu quais são os 6 ataques do Shaitan. 6 formas no qual o Shaitan ataca o ser humano. E escreveu 10 defesas para nós nos protegermos dos ataques do Shaitan. Quais são os 6 tipos de ataques e quais são as 10 defesas. Então, vejamos. Ibn al-Qayyim disse o seguinte: o mal do Shaitan tem 6 categorias e ele continua a desviar os humanos até que ele tenha sucesso em uma ou mais categorias. Qual é a primeira categoria que o Shaitan, primeira armadilha do Shaitan? O mal do politeísmo e da descrença. A idolatria e a descrença. Essa é a primeira armadilha do Shaitan. É a primeira arma e maior arma do Shaitan. A idolatria e a descrença. Por quê? Porque com a idolatria e com a descrença, ele não precisa se preocupar com o resto. Por quê? Porque Allah subhanahu wa ta'ala ensinou ao Corão que a idolatria é o pecado maior de todos. E disse que todos os pecados podem ser perdoados na outra vida, exceto a idolatria. Então a idolatria anula todas as nossas boas obras. A descrença anula todas as nossas boas obras. Então, por isso o Shaitan, se ele consegue fazer um ser humano cair na idolatria e na descrença, pronto. Todas as ações dele serão em vão. Nenhuma ação boa dele será válida para Allah subhanahu wa ta'ala. Então, essa é a primeira armadilha do Shaitan. Segunda armadilha do Shaitan são as inovações. As bid'ah. As inovações são tão graves quanto a idolatria. E é uma arma tão grave que o Shaitan se apega a essa armadilha, porque com a bid'ah, com a inovação, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que toda inovação é desvio e todo desvio leva o fogo. A inovação é um ato no qual a pessoa acha que está adorando a Allah, mas de uma maneira que ele não prescreveu. De uma maneira que ele não prescreveu. E se nós adoramos a Allah de maneira que ele não prescreveu, então não é válida. Então por isso o Shaitan tenta fazer com que o ser humano caia na bid'ah. Se ele não caiu na descrença, então que caia na bid'ah, caia na inovação. Assim, todos os atos esforçados que ele se esforçou em fazer da adoração não serão válidos. Por quê? Porque ele não fez conforme o que Allah subhanahu wa ta'ala revelou. Então, segunda armadilha, as inovações. Terceira armadilha do Shaitan, fazer a pessoa cair nos pecados maiores. Fazer a pessoa cair nos pecados maiores. Por quê? Porque os pecados maiores são aqueles que levam a grandes castigos. E no qual Allah subhanahu wa ta'ala descreveu no Alcorão os castigos para essas pessoas. Então, como nós sabemos quais são os pecados maiores? São todos aqueles pecados no qual o profeta sallallahu alaihi wasallam tenha descrito algum castigo nos hadith, ou então aqueles que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou no Alcorão, trazendo logo qual é o castigo daquela pessoa que comete tal ato. Então, terceira armadilha do Shaitan é fazer as pessoas, se não conseguiu fazer a pessoa cair nem na descrença, nem na inovação, cair nos pecados maiores. Se não conseguir, qual é a quarta arma do Shaitan? Se não conseguir fazê-la cair nos pecados maiores, faz ela cair nos pecados menores. E como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, os pecados menores vão se juntando até se tornar uma grande fogueira. E a questão dos pecados menores, o problema deles é a questão de que nós não damos tanto valor a eles. E quanto menos valor nós dermos a um pecado, maior ele será aos olhos de Allah. Porque como disse um sábio, nós não devemos olhar o tamanho do pecado, se ele é pequeno ou grande, mas sim é o tamanho do Senhor. Vê como Allah subhanahu wa ta'ala é altíssimo. Vê qual é o Senhor que nós estamos desobedecendo, independentemente se o pecado é grande ou pequeno. Então, quando nós não damos valor a um pecado e dizemos esse pecado é pequeno, esse pecado é menor, então esse pecado se torna imenso perante Allah subhanahu wa ta'ala. Por quê? Porque a pessoa não deu valor a este pecado, não deu valor a desobedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, esse pecado, os pecados menores vão se juntando até que se torne uma grande fogueira. Então, o shaitan, se não consegue fazer o ser humano cair nos maiores, faz ele cair nos menores. Quinta armadilha do shaitan, se ele não conseguiu fazer a pessoa cair em nenhum dos quatro primeiros armadilhas, qual é a outra armadilha dele? Atarefando as pessoas com as coisas permitidas, em vez da pessoa fazer práticas virtuosas. Ou seja, a pessoa se esforça em fazer coisas permitidas, mas que não trazem recompensa nenhuma, ao invés de se esforçar com as práticas virtuosas. Por exemplo, ela se esforça, passa o dia dormindo, comendo, passeando, coisas que são permitidas. Mas faz com que ela exagere nisso, ao invés dela aproveitar para fazer práticas virtuosas, que ela possa ganhar recompensa. Então, o shaitan atarefa a pessoa com coisas permitidas para que ela se esqueça de fazer boas ações. E a última armadilha do shaitan é, se ele não conseguiu fazer nenhuma das anteriores, é atarefando a pessoa com as ações que trazem recompensa, ao invés de fazer com que elas façam ações melhores ainda. Então, entre duas ações que são boas, ele faz a pessoa se ocupar com a ação que tenha menos recompensa. Então, a pessoa faz aquela ação que tem menos recompensa, ao invés de fazer aquela que traz maior recompensa. Então, o shaitan fica em cima dela até ela ganhar menos recompensa do que ganhar mais. Então, essas são as 6 armadilhas do shaitan. Agora, quais são as formas de contra-ataque? Quais são as formas de nós nos protegermos do shaitan? Então, Ibn al-Qayyim enumerou 10 formas. Quais são elas? Primeira delas, buscando refúgio em Allah. Dizendo, A'udhu billahi minash shaitan rajim. Busco refúgio em Allah contra o maldito shaitan. Então, buscando refúgio em Allah contra o shaitan. Segundo, lendo, recitando as últimas duas suras do Alcorão. A sura An-Nas e a sura Al-Falaq. A sura dos humanos e a sura da Alvorada. Essas duas suras nos protegem contra as armadilhas do shaitan. Lendo as últimas duas suras do Corão. Terceira forma, lendo Ayatul Kursi, versículo do trono, que é o versículo 255 da sura Al-Baqarah. Quarta forma de a gente se proteger do shaitan, lendo a sura Al-Baqarah, lendo a sura da vaca. Quinta forma de nós nos protegermos do shaitan, lendo os últimos dois versículos da sura Al-Baqarah. Os últimos dois versículos da sura Al-Baqarah. Sexta forma é ler os três primeiros versículos da sura Ghafir, da sura O Remissório. Os três primeiros versículos da sura Ghafir. Sétima maneira de nós nos protegermos do shaitan é dizendo: não há divindade digna de adoração exceto Allah, o único sem parceiros. A ele pertence o domínio, e a ele pertence o louvor, e ele tem o poder sobre todas as coisas. Dizer essa frase 100 vezes. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Dizer 100 vezes essa frase. É uma forma de nós nos protegermos do shaitan. Oitava forma de nós nos protegermos do shaitan, recordar muito a Allah. A recordação de Allah expulsa o shaitan. Nona forma, executando a ablução antes de cada oração. A ablução também é uma forma de nós nos protegermos do shaitan. E por último, evitando exagerar com relação ao nosso olhar, a nossa fala, a comida e com relação à mistura com as pessoas. Evitar exagerar com relação a essas coisas. Essas são as 10 armas contra o shaitan, contra as armadilhas do shaitan. Então, esse é o primeiro ponto que nós vimos de como trabalhar para aumentar a nossa fé. Primeiro meio, combater as armadilhas do shaitan, como nós falamos. O segundo meio é, ou seja, evitar muito contato com as pessoas. Evitar passar o dia inteiro em contato com as pessoas. Evitar ao máximo a mistura com as pessoas. Porque quanto mais nós nos misturamos com as pessoas, mais nós estamos propensos ao erro. Mais nós estamos propensos ao haram. Então, sempre que nós pudermos evitar estar em muita mistura com as pessoas, em muito contato com as pessoas, é melhor. Porque é uma forma de nós evitarmos as fitnas, evitarmos as intrigas. Então, segundo ponto, segundo meio no qual nós combatemos a queda da fé, é combatendo os desejos da alma. Esse é o segundo meio. E as armas que nós temos para combater os desejos da alma são 14. Também ensinados pelo imam, o sábio imam, Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Então, existe uma verdadeira batalha entre a religião e os desejos. E nós temos as armas seguintes à nossa disposição. 14 armas. Primeira arma, nós deveríamos nos lembrar sempre da glória e da grandeza de Allah e de como Ele é superior e altíssimo, para que nós desobedeçamos a Ele. Ele é o onisciente e o onividente. Quem pensar na grandeza de Allah nunca terá vontade de cometer ações erradas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se nós reivindicamos amar a Allah, então nós, por causa deste amor, não deveríamos desobedecer a Allah. Uma pessoa deveria ser obediente àquele que ele reivindica amar. Esses que se abstêm de cometer um pecado devido ao amor que eles têm por Allah, estão no mais alto nível aos olhos de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque são aqueles que adoram a Allah por amor a Ele. E existe uma grande diferença entre aquele que obedece a Allah e se priva do haram por amor a Ele e aquele que faz isso só devido ao temor do castigo. O amor sempre está superior ao temor. Então, uma pessoa que obedece a Allah e se priva do haram por amor a Allah é superior àquele que se abstém disso por temor do castigo. Ambos têm virtudes, mas sem dúvida, a pessoa que faz por amor a Allah tem nível maior. Terceiro ponto, nós deveríamos sempre lembrar das bênçãos e dos favores de Allah subhanahu wa ta'ala. Como uma pessoa decente e nobre, nós nunca deveríamos agir contra quem nos trata amavelmente. Seria uma pessoa ignóbil, aquela que trata mal aquele que concede favores a ti. Então, se nós pararmos para pensar nas bênçãos e nos favores de Allah, nós perceberemos que nós não deveríamos responder a isso indo contra os comandos dele e cometendo ações erradas. Então, o mínimo que nós podemos fazer para agradecer as bênçãos e os favores de Allah é obedecendo a Allah subhanahu wa ta'ala. Quarto ponto, nós deveríamos sempre pensar na ira e castigo de Allah, de como ele estará bravo com a pessoa que persiste cometendo ação errada. Quinto ponto, nós deveríamos sempre pensar no que uma pessoa que comete o haram tem a perder, tanto nesse mundo como no próximo. Deveria ser suficiente para a pessoa pensar que se ela cair no haram, ela perde o imã, ou diminui a fé dela. E o imã, a fé, a quantia menor da fé, vale muito mais do que tudo que há nesse mundo. E como um servo pode estar disposto a perder o imã, perder a fé, em troca de alguma coisa fútil? No hadith sahih, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: nenhum adúltero é, na ocasião em que comete o pecado, um crente. E fazendo um comentário desse hadith, um dos sahaba disse: o imã dele, a fé dele é tirado dele até que fique em cima da cabeça dele como se fosse uma nuvem. Se ele se arrepende do pecado, então a fé volta para ele. Então, se nós cometermos o haram, o que acontece? Nós somos destituídos da fé. A fé sai do nosso coração até que nós nos arrependemos e o imã volta para o nosso coração. Sexto ponto, nós deveríamos sempre apreciar a ideia de derrotar o Shaitan e ser vitorioso em cima dele. Porque quando nós superamos o shaitan e superamos nossos caprichos e desejos, isso é algo que nos dá alegria e nos traz uma grande recompensa. É como se fosse usar um medicamento e ser recompensado com a restauração da saúde. Então, deveríamos sempre pensar nessa questão. Sétimo ponto, nós deveríamos ter em mente a recompensa e a compensação que Allah prometeu para aqueles que controlam os desejos e os caprichos, e para aquele que se priva do que é haram. Oitavo ponto, nós sempre deveríamos pensar na companhia especial de Allah. Como Ele nos falou no Corão, Allah está com os perseverantes, Allah está com os tementes e com os benfeitores. Sabei que Allah está com os benfeitores. Então, se nós nos firmamos nisso, Allah estará conosco. Nono ponto, nós sempre deveríamos estar atentos com relação à morte, porque a morte pode nos surpreender a qualquer hora e sem advertir. Décimo ponto, nós deveríamos deixar de pensar na falsidade e nas ideias ruins que o Shaitan coloca na nossa cabeça. Quando os pensamentos ruins cruzarem na nossa cabeça, nós não deveríamos deixar eles ficarem. Caso contrário, eles acabam se tornando esperanças e desejos, e nós acabamos agindo, desobedecendo a Allah e cometendo haram. Então, evitar que as falsidades e as ideias ruins do Shaitan estejam na nossa cabeça. 11ª questão, nós deveríamos sempre fortalecer a nossa motivação religiosa dia após dia, lutando contra os caprichos e desejos. Uma vez que nós provamos a alegria de derrotar esses caprichos e desejos, então a nossa determinação e a nossa força de vontade vai crescendo mais. Então, nós temos que fortalecer a nossa motivação religiosa para que nós tenhamos mais motivação para combater nossos desejos. 12º, nós deveríamos sempre dirigir nossos pensamentos para a contemplação dos sinais de Allah. Porque Allah nos encorajou, tanto no Alcorão, como analisando o Alcorão, como analisando o universo ao nosso redor, que nós refletimos e pensemos os sinais de Allah subhanahu wa ta'ala no universo. Se esses pensamentos, se nós estivermos sempre refletindo sobre o Coran e sobre o universo ao nosso redor, se esses pensamentos estiverem sempre no nosso coração e na nossa mente, isso vai nos ajudar a evitar o sussurro do Shaitan. E não existe nenhum perdedor maior do que aquele que, em vez de pensar em Allah, no seu livro, no seu profeta, no seu sahaba, pensa no quê? No Shaitan e nas ideias do Shaitan. Esse é o maior perdedor. 13º, nós deveríamos nos lembrar como é curta a nossa permanência nessa terra. Ninguém gostaria de sentir, ao final, que tudo o que ele aconteceu nessa vida foram os piores tipos de ações. Ninguém gostaria disso, exceto uma pessoa que não tem nenhuma ambição espiritual e cujo coração esteja morto. E essa pessoa lamentará as ações dele no final, quando ele perceber que, longe de se beneficiar com essas ações, essas ações dele conduzirão ele ao castigo. Então, até mesmo uma pessoa que tem muitas ações boas chegará no dia do juízo com aquele senso de pesar por ele não ter feito mais boas ações. Então, nós devemos lembrar como é curta a nossa permanência nessa terra e como nós devemos nos esforçar em fazer boas ações. E a última questão, nós deveríamos saber que Allah nos criou para viver uma vida eterna sem morte, uma vida de orgulho e alívio sem humilhação, uma vida de segurança sem medo, uma vida de riqueza sem pobreza, uma vida de alegria sem dor, uma vida de perfeição sem falhas. Allah está nos testando nesse mundo com uma vida que vai terminar com a morte, uma vida de orgulho que é acompanhado com humilhação e degradação, uma vida que é repleta de medo, onde a alegria e a facilidade está misturada com a tristeza e a dor. Quantas pessoas estão buscando nessa vida o poder e o prazer, mas de forma errada. Mas a maioria delas nunca consegue atingir isso na nossa vida. E aqueles que conseguem atingir só desfrutam durante um breve tempo, até que isso desapareça. Os profetas, alaihim salam, chamaram as pessoas para uma vida eterna, uma vida de abundância. E quem responde à chamada deles terá a melhor vida nesse mundo, e a melhor do que a vida dos reis e dos seguidores deles. Porque o desapego nessa vida é a verdadeira riqueza. O desapego desta vida é a verdadeira riqueza. E isso é algo que o Shaitan inveja nos crentes. Então, Ibn al-Qayyim termina dizendo que saber desses 14 fatos que nós falamos acima não é o bastante. Nós temos que nos esforçar e fazer o nosso ego alcançar a nossa pontaria e atingir a perfeição. E o melhor modo para isso é acabar com os hábitos que estão controlando as nossas vidas. Porque esses são os obstáculos principais que nos impedem de ter sucesso. Além disso, nós temos que evitar os lugares de tentação. Porque o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, por exemplo, nos disse: quem ouve falar do Dajjal, quem ouve falar do Anticristo, que é uma tentação, que é uma fitna, deveria se manter longe dele. Então, o melhor método de nós nos protegermos da injustiça e das tentações é se manter longe de qualquer coisa que possa nos conduzir a isso. Porque um dos truques principais e favoritos do Shaitan, que ele engana todo mundo, exceto aqueles que são inteligentes o bastante para perceber isso, é mostrar para uma pessoa um pouco de bondade numa coisa errada. E chama a pessoa para ir aquilo que é bom, para pegar aquela parte da bondade naquela coisa errada. E quando a pessoa chega perto disso, ela cai na armadilha. Então, esse é o segundo ponto. Nós combatermos os nossos desejos. Agora, o nosso último ponto, e terceiro e último ponto. O que fazer? O que eu faço para aumentar minha fé? Além de combater as armadilhas do Shaitan, combater os nossos desejos, o que eu tenho que fazer? Quais são as ações que eu devo fazer para aumentar a minha fé? Então, 10 ações, 10 coisas, que se nós nos esforçarmos nelas, inshallah, nossa fé vai aumentar. Primeira delas, sentir o poder de Allah, sabendo dos nomes e atributos dele, estudando os significados desses nomes e enchendo o nosso coração com esses significados. Isso, sem dúvida, vai mostrar seu efeito no nosso coração. E quando mostra no coração, mostra nos membros do nosso corpo. As ações vão ser um porta-voz do coração. O coração é o líder do corpo. E se o líder for forte, os soldados dele também são fortes. E se o líder é fraco, os soldados, em troca, serão fracos também. Então, conhecendo Allah. E como nós conhecemos Allah? Através dos nomes e atributos dele. O sábio Ibn al-Qayyim, nós mencionamos muito o sábio Ibn al-Qayyim nessa aula, porque ele é conhecido como o sábio do coração. Sábio do coração. Porque em vários textos dele, ele tenta atingir o coração da pessoa que lê os textos dele. Então, o Imam Ibn al-Qayyim, ele escreveu um texto no qual ele descreve Allah. Ele descreve Allah subhanahu wa ta'ala. E sem dúvida que é importante nós lermos esse texto nessa aula para fortalecer a nossa fé. E se toda a aula, de toda essa aula que nós falamos até agora, nós entendermos só esse texto, isso já basta. Então, prestem atenção nesse texto. Eu vou ler para vocês, é um texto curto, mas gostaria que vocês prestassem atenção nesse texto. Ele disse, descrevendo Allah subhanahu wa ta'ala: ele governa os negócios dos vários reinos, e ele comanda e proíbe, cria, sustenta, dá a morte, dá a vida, dá o poder, retira o poder e alterna a noite e o dia. Ele dá fortunas variadas a pessoas e alterna os governos e estados, destruindo alguns e trazendo alguns à existência. O comando dele e poder são dominantes nos céus e tudo que há neles, e na terra e tudo o que contém, nos oceanos e no ar. O conhecimento dele acerca tudo e ele possui os cômputos de tudo. Ele ouve todos os tipos de vozes e elas não o confundem. Além disso, ele ouve cada voz em seu idioma distinto, e nenhuma voz o fará ocupar de cumprir a necessidade de outra, e nenhuma necessidade escapará do conhecimento perfeito dele. Ele não se enfada por causa das diversas necessidades daqueles que precisam dele. A visão dele acerca tudo aquilo que há. Ele vê o movimento de uma formiga negra e uma pedra negra durante uma noite escura. Para ele, o oculto é descoberto e o secreto é público. Todos os que estão nos céus e na terra o invocam. A cada dia, ele está ocupado em uma nova obra. Ele perdoa as más ações, faz a depressão desaparecer e traz a suspensão dos desastres, traz o alívio para quem precisa, riqueza para o pobre, orientação para o extraviado, ilumina o perdido, ajuda o desesperado, dá abundância para o faminto, concede vestimento aos despidos, cura o doente e alivia aquilo que o faz sofrer. Ele aceita aquele que se arrepende, dá recompensa para aquele que faz o bem, socorre o que foi tratado com justiça, destrói uma pessoa arrogante, cobre os erros dos servos, traz a segurança após o medo, eleva algumas pessoas e humilha outras. Se estes que habitam os céus e a terra, e todos esses que ele criou, se o gênero humano ou os gênios tivessem os corações semelhantes ao coração mais piedoso, o reino dele não aumentaria. Se o gênero humano ou os gênios tivessem corações semelhantes ao coração mais depravado, isso não diminuiria o seu reino. Também se todos esses que habitam os céus e a terra, todo o gênero humano e todos os gênios, os mortos e os vivos, se levantassem em uma parte da terra, e cada um lhe pedisse a necessidade dele, e ele então atendesse as necessidades de todos eles, isso não diminuiria nada do que ele possui. Ele é o primeiro e nada está antes dele. O último e não há nada após ele. O altíssimo e não há nada sobre ele. E o mais próximo e nada está mais próximo que ele. Ele é exaltado e altíssimo como ele é. É o melhor quem o servo pode e deveria se lembrar. O único que merece ser adorado e agradecido. O mais amável de todos esses que amam. E o mais generoso de todos esses que são solicitados. Ele é o rei que não tem nenhum sócio, o que não tem nenhum competidor, o Samad, autossuficiente, que não tem nenhuma descendência, e o Altíssimo, que ninguém é comparável a ele. Tudo perecerá, exceto a sua face, e toda a realeza perecerá, exceto a sua. Ele só será obedecido pela licença dele, e o conhecimento dele descobre toda a desobediência a ele. Quando ele é obedecido, ele recompensa por isso, e quando ele é desobedecido, ele concede o perdão para aqueles que se arrependem verdadeiramente a ele. Todo o castigo dele é justo, e toda generosidade é uma graça. Ele é a testemunha mais íntima e a mais próxima com seu controle perfeito. Ele controla as frontes de tudo e tem os registros cheios com as ações finais de todos e os livros de ações de todas as idades. As intimidades dos corações são descobertas a ele e o segredo é revelado. O seu conceder e o seu castigar são somente um comando. Sua ordem quando quer algo é tão somente seja e é. Subhanallah, esse é o texto de Ibn al-Qayyim, no qual ele descreve Allah subhanahu wa ta'ala. Se nós entendermos esse texto, sem dúvida, nós sentiremos o poder de Allah subhanahu wa ta'ala, e quando nós sentimos o poder de Allah subhanahu wa ta'ala e a grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala, isso sem dúvida aumenta a nossa fé. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é implorando a Allah em segredo no último terço da noite, rogando e suplicando muito a ele, esperando a recompensa dele e se ocupando muito da recordação dele, principalmente no último terço da noite. Então, subhanallah, no último terço da noite, Allah subhanahu wa ta'ala está mais próximo ainda de nós. Então nós devemos nos esforçar em lembrar de Allah e suplicar a Allah para que ele nos firme e aumente a nossa fé. Terceiro ponto, analisando e contemplando o livro dele. Não há nada que ajude aumentar a nossa fé e recuperar nosso coração. Não há nada que ajude mais do que o livro de Allah. Nele tem a cura para os corações. Às vezes, quando nós nos ocupamos do estudo da religião e deixamos de recitar o Corão, quando nós percebemos, nosso coração endurece e nossa fé diminui, mesmo estudando a religião. Então, se isso acontece quando nós estamos em atos de obediência, como será com aquele que ocupa o coração nele com os pecados? Ibn al-Qayyim disse o seguinte sobre isso. Ele diz que o que a pessoa deveria fazer para curar o imã fraco é usar o Corão. A primeira coisa que ele deveria fazer é usar o Corão. Ele diz, primeiro você deveria remover do seu coração a vida deste mundo e deveria colocá-lo para outra vida. Então, preste sua atenção completa a procurar os significados do Corão e tente compreender e os entender até que os possa realizar. Então, ofereça esses significados à doença que o seu coração sente. E quando eles trocarem a doença, eles curarão o coração. E é Allah quem promete. Então, subhanallah, quando nós usamos o Coran para curar nosso coração, sem dúvida, quando as palavras do Coran entram no nosso coração, elas curam a doença. Os companheiros do profeta, eles ficavam extremamente comovidos quando eles recitavam o Coran. Por exemplo, Abu Bakr costumava sempre chorar quando recitava o Coran. Quando ele dirigia os muçulmanos em oração, os muçulmanos mal conseguiam ouvir a voz dele de tanto choro. Uma vez, Umar ibn Khattab ficou doente por causa dele ter recitado um versículo. O versículo diz, certamente que o castigo do teu senhor está iminente. Ninguém pode evitá-lo. Umar ficou doente durante mais de uma semana por ter recitado esse versículo. Em outra ocasião, Umar estava liderando a oração e quando ele recitou o versículo onde o profeta Jacob dizia, só exponho perante Allah o meu pesar e a minha angústia, Umar chorou tanto e o choro dele foi ouvido por todos aqueles que estavam atrás dele na congregação. E nas gerações após o Sahaba, havia um dessa geração chamado Sa'ad ibn Jubair. Ele costumava recitar o versículo, e temei o dia em que retornareis a Allah, e repetir esse versículo mais de 20 vezes, até que esse versículo entrasse no coração. E temei o dia em que retornareis a Allah. O companheiro do profeta, sallallahu alaihi wasallam, Uthman ibn Affan, disse, se nossos corações forem puros, eles nunca se cansarão de recitar as palavras de Allah, seja o Coran. Então, segundo a nossa terceira forma de nós curarmos a nossa fé fraca, é ler o Coran, recitar o Coran, ouvir o Coran. Isso é muito importante, irmãos. Quarto ponto, fazendo as orações obrigatórias. Sempre, regularmente, dentro do horário. E de preferência em congregação. Se nós não podemos fazer ela em congregação, nos esforçarmos sempre em fazer as orações obrigatórias no horário. Porque Allah subhanahu wa ta'ala garantiu para aquele que cumpre as orações obrigatórias que Allah não o abandonará, nem o humilhará, e ele cuidará dele neste mundo e no próximo. Então, cuidar das orações obrigatórias e rezar elas direitinho nos horários. Quinto ponto, fazendo sempre os atos de sunnah, seja na oração como no comportamento. Então, todas aquelas sunnas que o profeta sallallahu alaihi wasallam costumava fazer sempre, nós devemos nos esforçar em fazer eles. E também, principalmente, a sunna depois das orações obrigatórias. Porque sempre que nós nos prostramos diante de Allah, uma prostração, ele eleva o nosso nível. Então, fazendo as orações, sunna também, e todos os atos de sunna. Sexto ponto, acompanhando e amando os virtuosos. Acompanhando e amando os virtuosos. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, a pessoa estará na outra vida com aquele que ele ama. Então, amar aqueles que são virtuosos para que nós possamos estar com eles na outra vida. E além disso, acompanhar eles para que nós possamos aprender deles e ao mesmo tempo seguir a conduta deles. Sétimo ponto, nós devemos saber que Allah nos observa e saber que Ele está conosco sempre e que Ele sabe o que nós escondemos e aquilo que nós demonstramos. Allah disse no Alcorão, como não haveria de conhecê-los o Criador, sendo Ele onisciente e sutilíssimo. Oitavo ponto, nós deveríamos sempre prestar contas a si mesmo. Os virtuosos faziam, os nossos antepassados virtuosos faziam o seguinte: eles costumavam analisar os mínimos detalhes da conduta deles. E é isso que nós devemos fazer sempre, perguntando para nós mesmos: o que nós fizemos de bem para que nós possamos agradecer a Allah? O que nós fizemos de mal de forma que nós possamos nos arrepender perante Allah? Então, sempre nos questionar a nossa alma, o que nós temos feito. Quais são as ações boas que nós temos feito? Quais são as ações ruins que nós temos feito? Então, sempre prestar contas a si mesmo. Nona questão: buscar a orientação e o conselho das pessoas que tenham conhecimento e das pessoas que são mais próximas a Allah, aquelas que se aproximam de Allah subhanahu wa ta'ala. E décimo ponto: se possível, visitar os túmulos, porque esse é um dos meios de recordação do futuro. Quando nós vemos um túmulo, nós devemos recordar da outra vida. Isso guia o servo ao caminho correto. Então, por fim, irmãos, com tudo isso que nós vimos, todas essas questões que nós vimos como meios de nós aumentarmos a nossa fé, nós percebemos que a chave de tudo isso para aumentar o imã no nosso coração é a recordação de Allah em todos os momentos. Essa é a chave de tudo isso que nós falamos. Se nós queremos aumentar a fé no nosso coração, recordar a Allah em todos os momentos, em pé, recostados e deitados, e contemplando a criação dos céus e da terra e dizendo: ó Senhor nosso, não criaste isso tudo em vão, glorificado sejas, preserva-nos do castigo infernal. E é com a recordação dele que nós encontraremos a paz, a felicidade e o coração puro e iluminado com a fé que nós tanto desejamos. E que Allah subhanahu wa ta'ala permita que nós sejamos aqueles que ouvem a exortação e seguem a orientação, e que ele nos una da mesma forma que nos uniu hoje, no paraíso, na companhia dos virtuosos, insha'Allah. E vamos encerrar nossa aula, insha'Allah, com uma súplica do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, só para a gente encerrar nossa aula. Ó Allah, em teu conhecimento sobre o que está oculto e com teu poder sobre a criação, mantenha-nos vivos o tanto que tu sabes que seja bom para nós vivermos, e leva-nos daqui se tu souberes que a morte seja melhor para nós. Ó Allah, imploramos-te o temor a ti, tanto secretamente como publicamente. Imploramos-te a palavra verdadeira, tanto nos momentos que trazem prazer, como em momentos de ódio. Imploramos-te o equilíbrio, tanto na riqueza como na pobreza. Imploramos-te a graça sem fim. Imploramos-te o consolo sem fim. Imploramos-te pela satisfação após destinar-nos algo. Imploramos-te por uma vida confortável após a morte. Imploramos-te a doçura de mirar a tua face e a saudade para te encontrar sem sofrimentos que possam nos ocorrer ou tentações extraviadoras. Ó Allah, adorna-nos com o adorno da fé e faze-nos entre aqueles que guiam e são guiados. Amin. E que a paz e a bênção de Allah estejam com o profeta Muhammad. E louvado seja Allah, Senhor do Universo.